Controle Salvador, Gol 1824. Controle Salvador, Gol 1824. Salvador, Gol 1824. Boa noite, Gol 1824, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Identificou na chegada Mari, descendo 050, Gol 1824. Controle Salvador, é o 35218. Boa noite. 35218, identifique, chegada MAN, desça para o 060. Ok, identificado, estamos a 3 milhas do início da descida, autorizado para o 0. 60. 60, é o 35218. Gol 1940, chame Recife agora, frequência 1260 e alternado 1288. 260, 288. Mike Papa Lima, prossiga. Sete, Mike Papa Lima, o ajuste 9011, informe através de situação. Gol 1776, chame 2, Salvador 186, tá bom, pô. 186, obrigado. Posição Salvador, boa noite, eu vou no 776, uma milha de Sintra, frequência fechada. Gol no 776, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 19 nós, azul de altimetro, 011. Equipe 5218, vou ir na Pro de Duna. Ô, trip 5218, confirme? Afirmo, vou ir da presente Pro de Duna para interceptar na ILS. Ok, Pro de Duna, 5218. Voo no 884, temos um helicóptero à sua frente, mantendo 1.000 pés, fazendo voo no litoral, não irá interferir na sua aproximação. Gente, 1884, obrigado. Autorizado, descida para 500 pés, Mike Papa Lima, informe no Pituaçu. Boa noite, passarei 2226. Identifique pro Diamã, desça para o 050. Avan identificou 050. Salvador, Salvador, Xané 6212, Matão. Boa noite, Xané 6212. Identifique chegada Mari, desça para o 060. Boa noite, identificou na Mari para o 60, 6212. Gol 1776 no solo 07, Lisvritz, táxi pela direita. Lisvritz, pista da táxi, primeira direita. Gol 1776, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o gol 1776. 612. Mantendo, 6212. Positivo, 1002. Aguarde a autorização para decolagem. Autorizado a final de LS, desça para 2 mil pés, vai seguir tráfego Boeing 737-800 que está passando duna agora. Ok, o trip está visual com o tráfego descendo para 3 mil. Está autorizado já 2 mil ou aguardo? Autorizado 2 mil e informe estabilizado na final de LS. Ok, estabilizando na final de LS no momento. Ok, estamos a 9,7 milhas de duna. Entre. Gol 1884, completa final de LS, chame Torre Salvador 18-6, termopouso. 18-6 agora, gol 1884, obrigado. Passaredo 2226, está autorizado a final de LS, desça para 2 mil pés, hoje 1011, informe estabilizado. 2 mil pés, 1011, porta estabilizado. Passaredo 2226. Controle Salvador, boa noite, 835-60, cruza 17187, descida 150, tango sua escuta. Boa noite, 835-60, identifique, chega da Mari, desça para o 070. Mari 70, identificou, DM-3560. Avistado, autorizado. Tchau. Continue a aproximação. Continuaram, boa noite, 884. Guardião 02, espera. Guardião 02, autorizado decolagem. Boa. Proa Sul, vento 090 graus, 12 nós, desatimento 0-9. 090, 1-2, vai botar fora do sol do Guardião 02. Guardião 02, a gente tem um tráfego, na, um helicóptero, o meu 444, passando boca do rio agora, a 506. Prato, Guardião 7. Fora do solo, para o seu Guardião 02. Guardião 02, decolou ao 1-1, chame em controle. 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, até o retorno, Guardião 02. Guardião Papa Romeu, Mike Papa Lima. Corre o gol 1-7-7-6, Santa Juliette, para ingresso na Pátio. Gol 1-7-7-6, autorizado ingressando Juliette, portão 01. Portão 01, 1-7-7-6. Gol 1884, autorizado pouso, pistão 10, vento 080 graus, 119, Jesus de altimetro 1011. O guardi, informa o tráfego, guardião 02, Alfa Serra 50, ao sul, decolada aos 17. Sente, livre pouso pro gol 1884. Colô de Salvador. Mantendo 500 pés, patrulhamento do litoral sul de Salvador, está ciente do Robson 44 no setor. Gente, mantenha a separação visual com o mesmo, 500 pés, informe, mantenha a frequência do controle, Guardião 02. O Guardião já está visual com o Robson 44 à frente, e permanece na escuta 02. Mike Papalima está visual aqui com o Guardião também, valeu, bom voo aí. Obrigado, bom voo. Não, foi, a informação foi para o Mike Papalima. Positivo, senhora. O Mike Papalima está visual com o Guardião. Vai manter por fora aqui o... Vai, já está visual com o Guardião. Aguarda as instruções para a força. Está reautorizado 4 mil pés. Ajuste 1019. 7 milhões e 4 mil, TAN 3560. 5218, Mike Papalima está sobre Itapuã, agora dando instruções para pouso. Mike Papalima, faça espera em Itapuã. Positivo. Ou 1884, no solo 14, livre pista direita. Direita. Gol 1884. Gol 1884, solidário teste de alfa, após Anjos. Pode repetir a instrução para o gol 1884? Livre pista à direita, autorizado teste de alfa, reporte antes da Juliette. Livre direita, autorizado de alfa, reportar antes da Juliette. Gol 1884. Livre 5218, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 109, azul de altimetro 109. Sena 6212, complete a redução para 170 nós. 706212. Autorizado pouso. Ok, o vento permanece 110 com 13. 35218, vento 090 graus, 111 nós, azul de altimetro 109. Ok, grato. Torre, o Mike Papalima está visual com o trip. Se autorizado, vai na retaguarda. Pouso 107. Mike Papalima, autorizado na pista 107. Graças, senhora. Passarei 2226, passando duna, completa aproximação, torre 186, seu motor. 186, bom dia. Torre Salvador, passarei 2226, bom dia. Descendo a 2000 pés, vai reportar estabilizado, 6212. Trip 5218 no solo 17, livre pista à direita, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, trip 5218. Permanece na sua escuta, senhorita? Mantém minha escuta, trip 5218. Gol no 884, aproximando a Juliette. Salvador, gol 1884, aproximando a Juliette. Gol 1884, autorizado o táxi pela Juliette, pátio 1, posição 06. Juliette, pátio 1, posição 06, gol 1884. Papai Romeu, mais Papai Lima, reporte na perna base. Pátio 4, se autorizado, pouso no meio. Mais Papai Lima, avistado, chame no solo. Chame no solo, Lima. Passarei 2226, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 119, azul de altimetro 109, reporte, trem de pouso. Machado travado, passando. Noite azul 4070, identifique, chegada a mar e desça para 5000 pés, o ajuste no 09. 3606, boa noite, Guarulhos, portanto 4. Na Juliette. ingresso na Juliette, sai para qual posição, senhorita? Tipo 5218, o senhor vai para o pátio 3, posição 04. Ah, então, o pátio 3, então ingresso da Juliette pelo pátio 3, senhorita? Confirmo, pátio 3, posição 04. Poderia ter nos autorizado a ingressar via fila, né, senhora? Só 3560, como recebe o controle? Alto e claro. Muito ruim, iniciado e baixo. Oxané 6212, como recebe o controle? Alto e claro. Te chame Torre 186, tem um bom pouso, 6212. Obrigado, boa noite. Azul 4070, faça um cheque no seu rádio. Agora está recebendo melhor. Entendeu? Para descer pelo 050, ajuste no 011, é isso? Afirmativo, informo que a sua transmissão está com muito chiado. A sua também, 4070. Torre, Oxané 6212. Oxané 6212, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Nada. Então, 3560, livre ILS, desça para 2011, informe no localizador. Está autorizado, dona. Responsabilizado, TM3560. Passarelo 2226 no solo aos 21, livre à direita, chame solo 1219. Livrando à direita, vai chamar 1192226. E 5827, paciente da TAM para Galeão 360. Web 5827, confirma o horário do plano? Às 22h22, tá? O Salvador, passarelo 2226, livrou? O passarelo 2223. Corrigindo 2226, táxia quilo para o pátio 3. Atenção, sinalizador. Quilo para o pátio 3, 2226. O F75827, confirmando o horário que eu tenho. No caso, tem dois planos no repetitivo para as 22h53. Já está chegando daqui a 2 minutos, tem a quatro cópia. Fala, Eduardo. Autorizado pouso, vento. Oxané 6212, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 1909, ajuste altímetro 1011. Autorizado pouso na pista 10, 6212. Oceané 6212, na sala 24, chame Sol 12119. Vai chamar 1219, 6212. Né, 6212, táxi Alfa Juliette. Hoje não reporta antes da Juliette, 6212. Alfa reporta antes da Juliette, 6212. 3197 para o táxi, 129 a bordo, 3 horas e 50 até na Campinas. Autorizado, táxi, via 41 no Indy Alfa, ponte para a torre, 1862, Miringami 11. O Dan 3197. Sente 3197, 1011, QNH, obrigado. Poxa, né, 6212, confirmando já tá livre. Alfa Juliette, remota 0, continua. Gate 08. Alfa Juliette, gate 08, 6212. Localizador, visual com campo, TM3560. 3560, torre 186, tem o meu pouso. 26, obrigado, bom dia. Vai passar uma milha de duna, na sua escuta. Sim, 3560, está na final a uma milha do Índia Serra. São 3560, autorizado pouso na pista 10, vento 080, graus 119, azimutímetro 10, 11, repórter de pouso. Sim, já embaixo travado. Sim, então 3560, autorizado pouso. Sim, autorizado pouso na 10, 3560. 07. Dan 3603 aguarda Airbus da Avianca. Táxi retaguarda, posto autorizado para inspeccionar. Afirmativo. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3197, ponto espera do 10, pronto. São 3197, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, visual para o navio nacional. Ou não, só me estabilizar. Dado ILS X-Ray 2040 CTA. Não, autorizado alinhar e manter. Posso, colega nacional, alinhe, mantém 3197, capoteiro 10. Jet 527, autorizado Galeão 360, via Peso 10, decola pista 10.